teu corpo, menina, expressarei minha arte, contando com perfeição, obra-prima em cada parte, tela viva, preciosa, da ponta à cabeça aos pés, com surreal geografia, vou traduzir o que és, tela preciosa, da ponta à cabeça aos pés, com surreal geografia, vou traduzir o que és, floresta dos teus cabelos, pintando pelo pescoço, madeixas de samambaias, templário de lindo dorso, por tua costa macia, as praias de alter do chão, nascente desses quadris que abundam de sedução, nas tuas costas macias, as praias de alter do chão, nascente desses quadris que abundam de sedução, pela trilha dos teus seios, rabisco um desfiladeiro, ponte de Vênus por onde contemplo no corpo inteiro. Que possa no umbigo me leva pro lago verde, de água azul cristalina, pra matar a minha sede. Suor que possa no umbigo me leva pro lago verde, de água azul cristalina, pra matar a minha sede. Por tuas coxas, as tunas de Cajutuba, dourados pelos nas alvas, areia do Araria, e a sensação do artista que humaniza a criação, faz as tintas do prazer escorrerem pela mão, e a sensação do artista que humaniza a criação, faz as tintas do prazer escorrerem pela mão, pela flona do teu corpo, no rostinho encantador, menina cheia de encantos, que é dança do Criador. Tuas pernas se abrindo, num cenário sem igual, pôr do sol no horizonte, na praia do Pindobal. Dessas pernas se abrindo, num cenário divinal, pôr do sol no horizonte, na praia do Pindobal. Menina, nem sou pintor, minha arte é a paixão, e a dança dos teus encantos, a porteira para esconder a obra, e assina com teu sorriso, na gruta dos teus segredos, desfrutar o paraíso, pra eternizar a obra, e assina com teu sorriso, na gruta dos teus segredos, desfrutar o paraíso. Obrigado e viva o Carimbó!